Boa noite, igreja. Boa noite, gente. Vamos orar? Cubra sua cabeça. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por esse dia. Obrigado pelos louvores que foram direcionados a Ti. Obrigado pelas palavras, palavras de gratidão, de esperança. Obrigado por cada vida que está nesse ambiente. Obrigado por cada família representada. Obrigado por aqueles que não puderam vir, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar acalentando, confortando também os corações daqueles. Pai, a partir desse instante, Senhor meu Deus, que o João diminua e que o Senhor possa estar usando a minha boca para falar a teu respeito. Senhor, se alguém aqui nesse ambiente passa por alguma dificuldade, Pai, quer seja no aspecto físico, na saúde espiritual, na saúde psicológica, nos relacionamentos, na saúde financeira, enfim, o Senhor conhece cada necessidade, cada coração. O Senhor possa já, desde o início do culto, Senhor Deus, estar curando, abençoando, renovando, porque nós cremos em milagres, nós cremos na atuação do Teu Santo Espírito e a nossa esperança está depositada em Ti, Senhor Deus. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém e Amém. amém. Igreja, na semana passada, nós falamos a respeito de quem era merecedor da nossa adoração, no livro de Mateus. O livro de Mateus, ele foi escrito por um apóstolo, um homem, assim como nós, um homem, que caminhava com Cristo. Ele caminhava com Cristo e, ao final, ele relatou tudo que ele viu, tudo que ele pôde vivenciar. No ponto passado, nós falamos a respeito do nascimento. Nós enfatizamos que os sábios vieram de longe para adorar a Cristo, porque eles meditavam na palavra, na Bíblia que existia na época, e eles sabiam, através do sinal, que o Salvador do mundo havia nascido. Então eles vieram para adorar o Salvador do mundo. E nós entendemos naquele domingo, domingo passado, que a nossa adoração então tem que ser direcionada a Jesus Cristo. Nós só adoramos a Jesus Cristo. Nós não adoramos o pastor, nós não adoramos a igreja, nós adoramos a Jesus Cristo. E nós também observamos que o rei Herodes, como ele não tinha visão espiritual, a visão dele era mundana, era secular, ele ficou preocupado de que Jesus pudesse tomar o reinado dele. Mas Jesus deixou claro que o reinado dele era espiritual. Hoje, nós vamos prosseguir nesse estudo, que eu acho que é interessante nós conhecermos toda essa história de Jesus Cristo. A minha Bíblia diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados, é um texto que fala do início do ministério de Jesus Cristo. É um texto que fala do início do trabalho aqui na terra de Jesus Cristo. Duas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro, que ele foi batizado nas águas. O que é o batismo nas águas? É o batismo de declaração pública de que você agora aceita como teu rei, teu Senhor e Jesus Cristo. É uma manifestação pública de que você está dizendo para as pessoas que você, a partir daquele instante, você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Ele passa a ser o teu rei. Você agora é servo de Jesus Cristo. E a comunidade toda fica sabendo. Jesus também foi capacitado. Ele recebeu o Espírito Santo. E esse é um dos poucos textos na Bíblia que nós vemos a atuação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um dos poucos textos. Nós verificamos a atuação concomitante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas para que pudesse a comunidade toda saber que ele havia aceito esse novo rei. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo porque ele sabia que a partir de agora a luta era uma luta espiritual. João Batista era primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus Cristo. João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus. E João Batista já havia sido profetizado a respeito de João Batista, que ele viria antes de Cristo para anunciar a vinda do Messias. Ele viria antes para anunciar que logo em seguida viria o Messias. E o batismo que João Batista fazia era o batismo de arrependimento, era o batismo nas águas, era o batismo em que as pessoas tomavam conhecimento de que aquela pessoa que estava sendo batizada havia se comprometido com o novo rei, com o Messias, com Jesus Cristo. João Batista, primo de Jesus, ele foi para o deserto. Por que no deserto? Porque João Batista não era uma pessoa de posses. Ele não era rico. Ele não tinha posses. Ele foi viver como os profetas daquela época viviam. Eles se afastavam, sobreviviam da alimentação que lhe era possível, usavam a vestimenta a mais humilde possível, mas falava o que Deus desejava que falasse. Falava o que Deus desejasse que falasse. João Batista não fez aquilo por motivação própria. Não saiu da mente dele. Não foi ele que se predispôs a fazer aquilo. Havia uma profecia que dizia que João Batista iria anunciar a vinda do Messias. A população toda daquela redondeza, elas vinham vir João Batista. Por quê? Nós não podemos esquecer que a religião era a religião judaica. Que o povo de Israel estava sob domínio do Império Romano. Eles sofriam a opressão do Império Romano. O governo não era o governo de Israel. Eles eram escravos do Império Romano, no aspecto social. No aspecto religioso, eles sofriam muito, porque os doutores da lei deturparam toda a mensagem da lei. Os doutores, as pessoas, os religiosos, os líderes religiosos, eles não entenderam nada, infelizmente, qual era a mensagem de Deus na lei. Nós imaginamos, é comum nós imaginarmos que o Antigo Testamento é lei. É comum nós imaginarmos até hoje que o Antigo Testamento são obras. Mas não é. O Antigo Testamento já pregava a graça. O Antigo Testamento, as leis eram e ainda são para mostrar que por nosso esforço nós não conseguimos obter a salvação. Já no Antigo Testamento era assim. E hoje também é assim. Só que os doutores da lei, eles cobravam a prática da lei como para que a pessoa pudesse obter a salvação. Enfim, era tudo deprimido. Viviam todos em depressão, todos buscando uma saída. Por isso que quando João Batista surgiu no deserto pregando, todos foram ouvi-lo. Eu confesso, irmãos, eu não sei se eu iria, não. Você imagina um cara que come gafanhoto, come mel, lá no deserto, xingando todo mundo de raça de víbora. Difícil, usando uma roupa estranha. Pode pensar pra você ver. Não, é difícil, eu vou lá, nada. O cara vai soltar os cachorros em cima de mim. Ele falava na lata. Ele moralizava. Ó, vocês são pecadores. Vocês estão fazendo errado. A lei é para mostrar que vocês são incapazes. E é uma verdade, irmão. Por mais que nós façamos, por mais que a gente prepare uma boa pregação, por mais que nós nos esforçamos em fazer um bom louvor, como que é agradar a Deus? O agradar a Deus é reconhecer que Ele é Deus. O agradar a Deus é reconhecer que nós somos dependentes de Deus até no respirar. É isso que é agradar a Deus. É quando você reconhece que você é dependente. O esforço humano é importante? É importante. Nós temos que buscar sempre estar fazendo o melhor. Não há dúvida disso. Mas nós não podemos imaginar que esse o melhor é que vai nos levar para o céu. Já não era assim no Antigo Testamento, não é hoje. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. E é isso que João Batista falava. Ó, doutores da lei, pregadores, vocês estão ensinando errado o povo. Vocês estão colocando um peso sobre o povo que vocês mesmos não carregam. Vocês estão querendo que eles façam o que vocês não fazem. Você também, pregador, é tão pecador como que chegou ontem na igreja. Amados, quando nós aceitamos a Cristo, e essa é a mensagem de João Batista, o Espírito Santo vive em nosso coração. E ele nos incomoda a não errar mais o alvo, a não pecar mais. A partir daí, há uma postura nossa para seguir as orientações do Espírito Santo. Mas as orientações são do Espírito Santo. Quem fortalece nós a não pecarmos mais é o Espírito Santo. É Ele. Obras, João Batista dizia, não leva para o céu. Que leva para o céu somente Jesus Cristo. Isso no Antigo como no Novo Testamento. O Antigo Testamento pregava a graça, a misericórdia de Deus. O Novo Testamento prega a graça, a misericórdia de Deus. O Antigo Testamento veio para mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei. E nós temos que chegar e falar: Jesus, olha, não dá. Sem o Senhor não dá. Eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. É essa a mensagem nos revelada na cruz. Jesus então se preparava para iniciar o seu ministério. O João Batista, ele tinha a incumbência de anunciar. Ele tinha que falar. Ele tinha que anunciar: olha, Cristo está vindo aí. E João Batista pagou um preço caro, né, pessoal? Pagou um preço caro para anunciar. Mas ele tinha que anunciar, ele recebeu aquela incumbência de anunciar que Cristo está vindo aí. A população, como vivia sob a opressão de um reino diferente, Império Romano, e havia essa promessa de que o Messias viria, a população imaginava que quem estava vindo aí era um guerreiro, era um valente, que iria libertar Israel, que Israel ia ter os governos próprios, que o Império Romano não ia mais mandar em Israel. Então, no começo, todos vieram na esperança. Por quê? Porque interpretavam mal. Não interpretavam a mensagem correta. Muitos vieram. Muitos. Aí fala que Jerusalém e os arredores. Muitos vieram para ouvir João Batista, porque eles pregavam a esperança. Ó, está vindo o Messias, está vindo o Libertador. As pessoas, como viviam sob pressão do império, do governo diferente, nossa, a gente vai ser liberto, que bênção, então vamos lá. Vamos seguir esse Messias. Eles vieram com a motivação errada. Eles não entenderam o que João Batista estava falando. Talvez porque durante um bom tempo eles passaram sob a orientação dos doutores da lei, que sempre deturparam a mensagem de Deus através da lei, que é o primeiro testamento. A gente fala Antigo Testamento, mas na verdade é o primeiro testamento. Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus estava começando o seu ministério. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele foi batizado nas águas e recebeu a capacitação do Espírito Santo para poder começar o seu ministério. Mas é, observe que depois da capacitação, depois do batismo, veio a prova. Jesus, Deus, homem, foi provado. Satanás provou Jesus. Ele não sabia que Jesus era Deus? É óbvio que sabia. É claro que ele sabia. Ele sabia que Jesus Cristo era Deus. Mas por que ele tentou Jesus? Por que ele tentou? Ele tentou Jesus porque, embora ele tivesse esse conhecimento, ele ainda nutria uma pequena esperança de impedir o ministério do Salvador que estava no seu início. Ele tinha uma pequena esperança de ainda, como Jesus havia se despojado de toda a sua autoridade, ele falou, não, aqui o Deus homem se despojou, então é homem. Satanás pensando, é homem, vou tentá-lo. Tentou Jesus, o Deus homem. E como que Jesus respondeu a essa tentação? Como que Jesus, ele resistiu a essa tentação, amados? Usando a Bíblia. Jesus só usou a Bíblia para rechaçar as acusações e tentação de Satanás. Jesus não chamou anjo, Jesus não implorou para que o Espírito Santo o defendesse, não, porque o Espírito Santo já estava com ele. É o Espírito Santo que o orientava nas suas ações. Jesus só usou a Bíblia. Só a Bíblia. Só usou a Bíblia. E Jesus foi tentado em todas as áreas que podemos ser tentados. Na fome, no cansaço, no olhar, no desejo de ter poder. Jesus foi tentado. Irmãos, todos nós somos tentados. Ser tentado não é cometer pecado. Ser tentado não é cometer pecado. Tentação, todos nós sofremos. Jesus resistiu à tentação através da palavra de Deus, da Bíblia. Daí, e aqui que eu gostaria de enfatizar, daí a necessidade de nós conhecermos a Bíblia. Daí a necessidade de nós conhecermos a Bíblia. Porque quando nós conhecemos a Bíblia, nós ficamos sabendo quais são as prerrogativas que temos por ter aceitado Jesus Cristo. Nós ficamos sabendo qual é o limite da autoridade que temos por termos aceitado a Jesus Cristo. Ao conhecermos a Bíblia de forma correta, nós tomamos consciência da autoridade que nos foi delegada. A autoridade sempre é de Deus, nunca do homem. Sempre a autoridade é de Deus. Mas quando você aceita Cristo, que você entra para a família de Cristo, que você passa a congregar junto com irmãos que pensam como você, servos de Cristo, que você começa a ler a Bíblia, que você começa a aprender as suas prerrogativas, o inimigo vai embora. Ele vai embora. Porque ele sabe que você tem como defender. Tem um versículo na Bíblia que fala resistir ao diabo. Resistir. É só resistir. É só resistir que ele foge. Jesus Cristo, Deus homem, foi tentado. Jesus Cristo, Deus homem, usou só a palavra para expulsar o inimigo. Não estou dizendo que você não deva usar a autoridade, não é isso. Eu estou dizendo que quando você está capacitado com a palavra, quando você tem conhecimento das prerrogativas, em razão de você ser filho de Deus, o inimigo não pode contra você. Ele não pode. Ele vai olhar para você E vai ver Cristo na sua vida, vai ver Cristo em você. Eu fui policial por 30 anos. Eu nunca tive autoridade. A autoridade é do Estado. Quem tem autoridade é o Estado. O Estado me delegou autoridade para que, quando tivesse de serviço, representar o Estado. Mas a autoridade não era minha. Tanto que, quando eu aposentei, eu perdi toda a delegação de autoridade. É isso que nós precisamos entender. Cristo, ele deu a cada um cristão, pequeno Cristo, seguidor de Cristo, a autoridade dele, delegou, passou para você a autoridade dele, para você ser representante dele aqui na terra. A autoridade não é sua, mas ele delegou a você, ele passou a você. Ele não poderia ter expulso o inimigo de ti primeiro? Sai de reto, Satanás. Fez isso. Porque naquele momento, ele, como sendo cristão, havia necessidade, ele usou só a palavra. Ele usou somente a palavra. Por isso é preciso ler a Bíblia. É preciso aprender a respeito do que a Bíblia fala a teu respeito. A nossa maior arma, demonstrada nesse texto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Está à disposição. Fica imaginando um dia, alguém chegando no céu, mas Senhor, eu sofri tanto. Puxa, eu vim orar para o Senhor parece que magia não aconteceu na minha vida. O Senhor não falava comigo? Ele fala, nossa, já falei, está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Você que não foi conversar comigo na Bíblia. Nós temos, irmão, que separar um dia, aliás. Separar um tempo no dia para ler pelo menos um versículo bíblico. Separar 10, 15 minutos, cerca de 2, 3 horas. Mas 10 minutinhos, leia a Bíblia. Você não lê muito também, não. Separa o Evangelho. Leia o Evangelho. Eu sempre oriento as pessoas a ler o Evangelho de João. Porque o João é um Evangelho de amor. Mostra o lado amoroso de Deus. Leia lá um ou dois versículos. E leia o provérbio. O provérbio é o resumo de toda a sabedoria que está no Antigo Testamento. Salomão parou e resumiu toda a sabedoria que está escrita no Antigo Testamento. 39 livros. Ele resumiu em 31 provérbios. Então, você para. Não precisa ficar, sabe, querendo vasculhar, não precisa disso. Isso é para teólogo, isso é para... Mas separa, você conhecendo o Evangelho de João, você vai ter uma vida espiritual forte. Forte. E você vai reconhecer quais são as suas prerrogativas, os seus direitos, como sendo filho de Deus e fazendo parte dessa família. Você lendo provérbios, você vai ter sabedoria para viver a vida, o dia a dia, nos seus relacionamentos. É tranquilo, pessoal. É tranquilo. Uma vida de oração, acorda de manhã, ora, vai dormir, ora, agradece. Você ficar 10 horas orando, nada disso, não precisa. Não precisa. Não precisa ser religioso, não precisa, eu tenho certeza que não precisa. Durante o dia, a hora que você lembrar de Deus, fala, Deus, pô, legal, lembra do Senhor, obrigado. Ele está te ouvindo. Mas separa um período da manhã, um período da tarde. Se possível, faça uma alimentação em família. Entendeu? Faça uma alimentação em família. Lá em casa, nós temos o hábito de fazer o nosso devocional na hora do almoço. Nós fazemos na hora do almoço. Porque de manhã acorda cedo para ir para a escola, não dá. À tarde, às vezes, já está cansadão, também não dá. Então, na hora do almoço, a gente, 99% das vezes, a gente nós almoçamos junto. E aí almoça, primeiro faz oração, para agradecer o alimento, primeiro ajuda, almoça. Aí eu termino. A gente lê um versículo 2 dos versículos bíblicos e faz uma meditação rápida dos quatro ali. Importante, pessoal. Importante. Quando nós vamos observar o ministério de Jesus Cristo com os apóstolos, ele está sempre em volta de uma mesa. Ele está sempre se alimentando e pregando. Via de regra, nas pregações de Cristo, tinha alimento. Tinha alimento. Talvez se alguém quer espiritualizar, é porque era o alimento espiritual. Sim, ele trazia o alimento espiritual, mas ele também dizia do alimento físico. Nós nos lembramos que depois que Cristo ressurgiu, ele comeu com os apóstolos o peixe, não foi isso? Ele se alimentou. Ele se alimentou. Então é importante isso. Devocional, com a família é muito importante, pessoal. Mas é muito importante, vocês não são capazes de imaginar o quanto é importante. E eu, infelizmente, eu conheço família que o pai está na mesa, o filho está no computador, o outro filho está na televisão, a mulher está na cozinha. Cala o tempo, para um pouquinho. Meia hora vai para almoçar, para um pouco só. Senta ali, entendeu? Ah, pastor, mas a família do senhor é cristã, minha família não é cristã. Ela vai com jeitinho, sabe? Ajeitando para sentar na mesa. Isso é muito importante. Tem umas coisas que a gente vai perdendo pela vida e depois não recupera. Entendeu? Televisão é bom, mas eu falo mais para você. Se tem um concorrente com Jesus Cristo na Terra hoje, chama-se televisão. Tem gente que fica em casa para assistir o Palmeiras. Ah, esse Palmeiras ganhou. Para assistir o Palmeiras, mas não vem na igreja. Não, é o último dia da novela. Nossa. Ah, falando em novela, o rapaz morreu lá, né? Vê que interessante? Morreu. Quem sabe a hora de amanhã? Quem sabe a vida de amanhã? Nós não sabíamos, já era forte, saudável, estava no auge. Morreu. Por isso que o nosso caminhar com Cristo tem que estar sempre atualizado. Sempre atualizado. Por isso que o nosso caminhar com Cristo é sempre atualizado. Nós não sabemos. Qual que é a hora da nossa morte? Ninguém sabe. Estava forte, saudável, fazendo sucesso. Uma semana falando que ele morreu. O pessoal fala que as coisas da Record é um dia só. Os do SBT talvez nem falassem. É só meia hora. Se eu da Globo, amados, nós não sabemos o que vai acontecer. A nossa comunhão com Deus está atualizando. Por isso que quando pecamos, temos que correr e nos arrepender. Pecamos, todos nós pecamos. Correr rapidamente e nos arrepender. Está certo? E João Batista, ele falava às claras. Ó, oh, vocês estão adorando Deus errado. Vocês vão para o inferno. Hoje nós temos que ter cuidado. Conforme o negocinho que fala, cara, passa da igreja, não volta mais. Mata o outro. Eu postei no Facebook, acho que vocês viram, né? Que começou a ficar ruim quando o Mertiolate falou de arder. Lembra quando o Mertiolate ardia pra caramba? Nem o Mertiolate arde, rapaz. Vai passar o Mertiolate, vai arder, eu não quero, eu quero aquele que não arde. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém. Você reclama de tudo. Reclama de tudo, está uma bênção, rapaz. E continua reclamando. João Batista falava na lata, ó, vocês são víboras. Vocês vão para o inferno. Por quê? Porque vocês estão pregando errado a Cristo. Vocês estão levando pessoas para o inferno junto com vocês. Pessoal, quando eu estava nesse negócio aí de ser pastor ou não ser pastor, eu pensei pra caramba, sabia? Eu pensei. Porque eu ficava observando, Jesus Cristo não falava mal das ovelhas, né? Ele só desce a madeira nos caras que conhecem a Bíblia. Então a responsabilidade é maior. Ele só desce o pau, presta atenção em Jesus Cristo. Ele só fala mal do pastor que leva as pessoas para o caminho errado. Porque as pessoas não têm obrigação de conhecer toda a Bíblia. Vocês não têm obrigação de conhecer toda a Bíblia. Vocês têm a obrigação de aceitar Jesus Cristo, andar humildemente no caminho do Senhor, reconhecer que Ele é Senhor sobre a sua vida. Mas, pô, o cara é mecânico. Como que é a questão da vida? Não dá para ele ficar se matando de conhecer. São 66 livros. E até Pedro reclamou, né? Pô, pode escrever uns negócios que é difícil de entender. Então, às vezes, você precisa ficar em cima do livro estudando, para você entender qual que é a mensagem do Senhor. Então, Jesus Cristo já sabia disso. Ele reconhecia a limitação das pessoas, que as pessoas têm que viver. O Luiz Planta, o outro. Enfim, todo mundo tem a sua atividade. A irmã Isabel tem o comércio. Não dá para ficar 24 horas lendo a Bíblia. Por isso que vocês confiam no cara que tem aqui na frente, no pastor. A esperança de vocês é que o pastor esteja falando o que é o correto, falando o que é certo. Agora, imagina se Deus houvesse separado João Batista e, ao invés dele falar o que era correto, ele ficava alisando o pessoal. Ele ficava, sabe, fazendo grupinho e tal, aquele negócio todo para agradar. Ele estaria desobedecendo a Deus. Ninguém precisa ser mal educado. Ninguém precisa ser mal educado. Mas a verdade bíblica tem que ser exposta. Ela tem que ser clara. As pessoas têm que conhecer o que está escrito na Bíblia. E quem tem a obrigação de levar essa mensagem hoje é o pregador. João Batista fazia isso. Ele dizia: olha, vocês que acham que são conhecedores da palavra, vocês estão errados. Vocês vão para o inferno, vocês são a raça de Bíblia. Vocês estão ensinando o povo errado. Eu confesso que tenho essa preocupação. Não quero ensinar ninguém errado. João Batista batizava. A população estava ansiosa por conhecer a verdade e Jesus Cristo estava no início do seu ministério. O que nós podemos ver, pessoal, nesse texto a respeito do caráter de Deus? Olha, Deus tudo promete e cumpre. Deus promete e cumpre. Deus nos prometeu o céu. Nós vamos para os céus, não tenho dúvida disso nunca. Nós vamos morar no céu, que está escrito na Bíblia. Deus prometeu que aliviaria a nossa carga, Ele vai aliviar, Ele alivia. Eu não conheço um que aceita Cristo de verdade, que não tenha força para poder superar as dificuldades. Não conheço um. Alivia, pode ter certeza que ele alivia. Se você parar e prestar atenção na história da sua vida, você vai perceber isso. Ele aliviou a carga. E milagres acontecem. Conforme o propósito de Deus, milagres acontecem. Esta é a verdade anunciada por João Batista. Essa é a verdade anunciada por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, teve que ser tentado, recebeu o batismo do Espírito Santo, foi batizado nas águas, teve que ser tentado, para mostrar que Ele passou por tudo que nós passamos. Por tudo. Por tudo que nós passamos, Jesus Cristo passou. E Ele fala que Ele venceu a morte. E se Ele venceu, Ele garante que nós também venceremos. Ele fala que Ele venceu as prisões, as dificuldades. Se Ele venceu, nós também venceremos em Jesus Cristo. Essa é uma verdade bíblica. Nós jamais podemos duvidar das promessas de Deus. Jamais. Jamais. Jamais. Eu acredito que não há livro no mundo mais contestado do que a Bíblia. Não há. E tem pessoas aí no mundo desejosas de achar o erro na Bíblia. Não conseguiram até agora. Desejosas, luta para achar um erro para jogar na cara dos cristãos. Não conseguiu. A Bíblia, o que ela falou, acontece. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Então, nós não podemos jamais esquecer das promessas de Deus. Nunca esquecer. Tem pessoas que, infelizmente, só veem o lado material. Deus pode nos suprir para o lado material? Pode e supre. Pode e supre. Mas nós temos que compatibilizar. essa vida na terra, e cumpre, ele supre, não tem dúvida disso. E com a vida espiritual, o reino dos céus. Nós nunca podemos esquecer disso. Ele nos mantém aqui na terra, mas também nos garante o céu. Nós não podemos esquecer jamais disso. Existe aí fora uma população que ainda sofre. Talvez como aqueles lá de Jerusalém. Sofrem, sofrem muito. Sofrem demais. Porque ainda não entenderam qual é o reino de Deus. Não entenderam Messias do quê? Rei da onde? Não entenderam. Estão muito apegadas a este mundo. Estou muito apegado a isso mesmo. Nós temos que ter uma visão mais aberta. Nós temos que olhar para o reino dos céus, que é manifesto no nosso interior de paz e tranquilidade, ainda que em meio à tribulação. Ainda que em meio à tribulação. Nós temos que acreditar nisso. O reino foi inaugurado. Nós fazemos parte desse reino. Nós vamos para o céu. Eu tenho essa preocupação. Deus supre com as nossas necessidades aqui na terra. Creio nisso. Aliás, nós somos exemplo vivo disso. Mas Deus nos garante o céu. Nosso Deus é quem nos dá a esperança de um amanhã, uma noite tranquila, um amanhã melhor. Uma vida de paz em família. Pois ele nos garante, eu sou o Senhor teu Deus. É isso. Deus quer nos abençoar no trabalho, Deus quer nos abençoar nos estudos, Deus quer nos abençoar na nossa família. Na nossa família. Na nossa família. Nós temos que acreditar nisso. Porque isso tem sido manifesto na vida dos verdadeiros cristãos. Nós temos que quando você conhece o limite, quando você conhece qual é o propósito de Deus de fato para o cristão, a depressão passa longe, a apostasia passa longe. Agora, quando você entra para essa família, às vezes iludido de que as bênçãos maiores são aqui na terra, é muito comum, depois de um certo tempo, você se decepcionar. Você ficar triste. Puxa, não está acontecendo isso. Começou tão bem, né? E agora estou passando por dificuldade. Será que Deus me abandonou? Deus abandonou Cristo no deserto? Ele foi provado. Ele foi provado. Mas ele sabia qual era o mistério dele. Ele tinha consciência. Então, eu creio que uma igreja saudável, que um crente saudável, é aquele que sabe que haverá tribulações, haverá dificuldade, mas que Deus continua conosco. Que Deus continua conosco. E que o céu está aí, ó, está próximo. O crente, a igreja saudável, ela anda nesse equilíbrio. Toda vez que eu vejo o pastor Pozo lá em Londrina, eu me imagino por quantas pessoas ele orou e foi curado. Eu imagino. O pastor que eu comecei, o pastor Milton, ele dirigiu a igreja também em Londrina. Ele orava, as pessoas eram curadas, assim, Deus usava ele poderosamente. Eu creio nisso, eu não tenho dúvida disso. Ele orava, as pessoas eram curadas instantaneamente, pastor Lito. A esposa morreu de câncer. E eu tinha uma dúvida. Qual vai ser a postura do pastor Lito? Orou por tantas pessoas foram curadas. Certamente orou por por mais de uma vez pela esposa dele, a esposa não foi curada. Imagina. Puxa, será que eu suportaria isso? Perguntei para ele, pastor Nilton, e agora? Ele falou, João, desde o primeiro dia você via que o poder era de Deus. Nunca foi meu. Eu tinha dúvida disso. Houve pessoas, as pessoas falam, João, das que eu orei e foram curadas. Mas as pessoas nunca falaram das que eu orei e não foram curadas. Porque Deus não quis. Eu orei muito para minha esposa. Fiz campanha, orei, jejuei. Eu não fui curada. Mas, João, uma promessa que Deus fez para mim e para ela, eu tenho certeza que Deus cumpriu. Ela está no céu. Isso me alegra, meu coração. É isso que nós temos que pensar. Né? É isso. Surgiu a dificuldade de buscar em Deus. Curar, jejuar, se expor. Ele promete, ele fala. Buscar. Orar. Mas, se não for da vontade de Deus, naquele caso, continuar orando, buscando, agradecendo a Deus, que ele continua sendo Deus. Esse é o cristão equilibrado. Esse é o cristão de que Deus fala a sua palavra. Os gregos pedem sinais. As pessoas queriam sinais. E ele está prometendo o céu. Ele está prometendo o céu. Ele tem que buscar em Deus, confiar em Deus, ter esperança em Deus. Sempre. Mas, ainda que a figueira não dê seus frutos, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E esse Deus que nós servimos, é esse Deus que daqui a pouco nós vamos encontrar com ele, é esse Deus que está conosco e habita em nós, é ele que nos fortalece, é ele que nos garante dias bons, dias melhores, dias tranquilos na sua presença, é esse Deus que quer que nós tenhamos uma visão correta a respeito dele, esse Deus que deseja que nós, de fato, sejamos pequenos cristãos, é esse Deus anunciado por João Batista. Anunciado por João Batista. Curva sua cabeça, vamos lá. Senhor Deus, eu estou feliz porque o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Agradecemos pelo Espírito Santo que um dia tocou nosso coração e nós pudemos render a Ti, Pai. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito na Tua igreja. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas famílias. Somos esperançosos que as bênçãos continuem a derramar porque o Senhor é um Deus de promessas e garante as Suas promessas. Pai, eu agradeço a Ti pelos milagres acontecidos. Se alguém porventura, Senhor meu Deus, estava passando por alguma dificuldade, eu creio que o Senhor é um Deus que revela, eu creio que o Senhor é um Deus que revelou esses corações. Agradecemos a semana que passou, agradecemos a semana vindoura, e que o Senhor seja conosco, cada um de nós, com a Tua igreja, Pai. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém.